tempo está passando. Tirando uma onda na noite, teu filho em casa chorando. Para todos que ganha grana com música. Acontece. Pega buzo, entra pela porta de trás. Que zica. Dinheiro é bom e não custa nada. Se não tem dom pra coisa, deixe quem tem faça. Sua idade está chegando, eu você tem 30. Enquanto eu me viro, você esquece de pensar sua vida. Não sou uma boa, mas continuo lutando. Já tenho casa, telefone, trabalho e continuo cantando. Jamais te quero ver você com a mão na frente ou atrás. Não esqueça de você, nem seu herdeiro pra trás. Pra trás, pra trás. Há mil anos que eu reclamo, tava preso no gargalo. Amigo de cu é rola, sangue suga, vampiro na forca. Quer jantar aqui em casa, vai ter que trazer mistura. Correria aqui é pura, que é tudo filho da luta. Comeu, não lavou um prato, ainda saiu falando mal. Das beijas que tomou, não deu nem um real. Tá no seu dinheiro, no meu, é o que pensa o safado. Vacilão, vai entrar no sarrafo. Amigo como você, comprou no Rui 99. É podre, não funciona, seu puta do Loki. Faça um contrato comigo agora. Vai dar um rolê de vassoura e ver se não volta. Que agonia foda quando a campainha toca. Ele chegou, corre e coloca a vassoura atrás da porta. Isso espanta qualquer visita indesejada. Sai fora, pula, suma agora. Tá ligado que mano pilantra na nossa banca não cola. Falou. Preciso otário, eu falo que falo e não me calo. Falou. Pois o esquema é essa exposição, não quero ver o seu fim. Mas enfim, um dia, sobre sua cara de uma vez. Cusão do caralho, você vai pagar por tudo que você fez. Com você, você sentiu o anjo na fala de um otário. Parece que você me chamava, considerava meu trabalho. Parece que você chegava e falava uma pá. Quando precisava uma mão na mão, devia me cumprimentar. Seu endereço do bambam, banco que o som vai levar. Pá, pá, pá. Pilantrado, só leve na nossa boca, não vira. Cu de merda, senta a minha ira. Se não passa de um traíra. Se você alta, filho da pelos nossos ideais. Sabemos que é foda, mas não vou se render jamais. Vai mais, vou pra trás, olha pra mais. Aí, então pague pelo que fez, pois CCO está na área. Fala do motor pra vocês, fusão. Então se liga na pulha agora então. Meu irmão, quero ver sua céu foda, moro. Papai safou, lançou ideias, pagou comédia. Esse é o retorno de um rimador. O preto sem amor, seu bosta. Se toca agora, sai fora, pois pilantra na banda não cola. Sem boi pra ninguém, caralho, eu já te avisei. Desista de uma vez, pedi seguro pra quem. Se não tem ninguém, vem, então vem. Chega junto, se ideia tem. Cusão, estou aqui, então vem, seu cuzão, vem. Começa aí pra essa teta, eita, eita. Seu bosta, sua atitude me irrita que até eu perco o sentido da rima. Pisou na bola com quem mais te ajudou. Fudeu minha confiança, esperança da minha parte acabou. Até por tempo no meu conceito, você era meu braço direito. Mas não teve, mano, lamento, mas agora chegou o momento. Então filho da puta, me escuta, você não é meu truta. Abre fuga, você e sua turma, do carro que pula. Cê se pra vida, bandido na rima. Só surgindo na banca, então otário, se liga. Você quiser ser meu amigo, acreditei, me desconfiei. Até uma nova chance, me dei o que ganhei, só me ferrei. Eu sei que nunca mais será digno de nem a pau, esse irmão. Judas, que minhas lembranças dói a vacilão. Provaremos que sem você conseguiremos vencer. Conseguiremos vencer. Pode crer, pode crer. Provaremos que sem você conseguiremos vencer. Conseguiremos vencer. Pode crer, pode crer. Essa punhalou pelas costas, amigo de si só. Dois do reino dos crocodilos, você é o pior. Mas agora a casa caiu, você cruzou com CCO. CCO. Somente será reduzida a pó. Não peça desculpas, não. Só quanta já esgotou. Deu mancada, no zoou. Ignorou, perdão, nem pensar, também nem tem que se ajoelhar. O seu nome da minha lista de brothers, eu acabo de tirar, prejudicar.